Salvador, America, 230 request. Go ahead. Yes, sir. Request flight level 340 for final this evening. Go ahead. Goodbye, America, 230, flight level 340. Mind to maintain flight level 340, American 230. America 230, climb maintain flight level 340, and contact the receive center frequency 126.85. If you enable 125.45. Flight to maintain flight level 340, talk to receive you on 2685. American 230, good night. Salvador, 3052, identifique, chegada mar e desça até nível de voo 050. Não entendi, confesso. Isso é a Vito 368, descendo para 4 mil pés, 3152. Voo 1868, decolado aos 43, controle agora 120.8, tem um bom voo. 1208, obrigado, uma boa noite, voo 1868. Boa noite, Xanene 258, identifique, chegada a Mari, está autorizado a descida até nível de voo 050. Número 2 na aproximação, Xanene 258. Eu vou ir para a Bog e está autorizado o ITAP, minha 28. Boa noite, controle, gol no 868, decolou passando 2100 pés. Boa noite, gol no 868, contato radar, suba via saída pouca para o nível 230. Pouca 230, 868. Presente, está autorizado já na prova de estado, que é depois. Line up on way, runway 10, Robert Jerry Fox. Não entendi, confia? Afirmativo. O tráfego número 1 está 15 milhas à frente, passando o nível de voo 3A. Ah, tá ok. Se quiser redução, pode pedir para você que seja redução. 352 está com 330 a nós, cruzando todos os campos, 450 abaixo de 10 mil. Alpha 084, cleared for takeoff runway 10, the wind is 090 degrees, 12 knots. What's the runway 10, Alpha 084? Airborne at 48 on Altamodo departure 120 decimal 8. Have a nice trip. 120 decimal 8, Europa 04, boa noite. Come. Boa noite. Departure, boa noite, Europa 04. We're climbing to Salem 370, crossing 1900 on Fukati Park. 284, we will done contact with the departure to climb to level 370, Puka departure, Europa 084. Aspects, 084. Chame Recife, frequência 1268. Mando 2085, bom, 868, boa noite. Boa noite. Desça para 2.500 pés, autorizado final de nave, vou encerrar a vista 366, foi estabilizado. O Oceania 6258, encerrar a vista 366, desça para 4.000. O boa, Xerena 2.5. Aguarde 3, corrijo, aguarde 2.500 pés. Boa noite, Azul 4062. Acione identificação. Está autorizado a descida até o nível 050. Chegada à mar e ajuste 1014. Autorizado, 4062. Desça para 2500 pés, autorizado na aeronave, já pode estabilizar. Tráfego Cobra 7 está 7 mil. Correndo no 895, está 3152. Bom dia. Muito obrigado, bom trabalho, até amanhã. Salvador, bom nome, Michel Santos, 3152, passou 366, visual. 3152, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 13 nós. Livre ponto, pistão no zero, 3152. 084, contact Recife Center, frequency 126, decimal 85. Say again, Urabazira, Alifa, Buera. Contact Recife Center, frequency 126, decimal 85. Copy, I want to say 5, Urabazira, Alifa, Buera. 6258, final, Renato, aplicação. Reduza para aproximação, autorizado sinal nave, turismo no ida de Malas. Confirmando o passageiro? 1895. Muito obrigado, até amanhã. O azul 4062, após ETAP, vou encerrar via do 366, desça para 2500 PR, 1014 azul. Está autorizado o sinal nave, após estabilizar. ITAP 366, DF2500, autorizado a RNAS, reportaria estabilizada, azul 4062, obrigado. Rádio pista livre. 3268, ponto sai dando zero, boa noite. Marido 2228, mantém o ponto de espera. 2228. No solo 0200, libere direita, solo 121, decimal 1. 211, obrigado. Graus 1-2, nós fechando a 6258. Marido 2228, alinhar e manter, cabeceiro 10. Marinho 2228. Chame 6258 no solo 02, libere a direita, chame solo 121, decimal 1. Libere a direita, decimal 1, obrigado. 121, 1. 121, 1. Correto. Obrigado. Laredo 2228, vento 090 graus, 109, autorizado a decolagem, pista 10. Salvador, boa noite, nossa, cara da Gol, ponto cara no 0.0. Voo 1170, boa noite, autorizado a alinhar e manter, capiteiro 1-0. Alinha, Antena 0, boa noite, 1-0. Passaria do 2228, decolado 04, controle agora 1208, tem um bom voo. 208-2228. Controle Salvador, passaria 2228, agora. 228, contato radar na decolagem, suba via saída Arbo Ono para o nível 180. Foi Ono 180, 222. Ono, boa noite, é plano de identificação, chegada bom, desça para 4 mil pés, altímetro 0 no 4. Partido 62, estabilizado a aeronave, passando o serravito 366, agora com a torre 1-8-9-5. 1-8-9-5, muito obrigado, boa noite, até amanhã, Júlio Pater Mendes. Salvador Azul 4062, aproximação na 107 milhas. Azul 4062, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre, Boeing da Gol prestes a iniciar a rolagem da 10. Gente, Azul 4062. Gol 050. Autorizado a decolagem, pista 10, 0090 graus, 14 nós. Controle, decolagem 10, boa noite, 7 0. Torre, para sua informação, essas luzes brancas estroboscópicas aqui ofuscam quem está na aproximação. É igual o laser verde aqui. Sim, o evento está tendo aí na, à direita da final é o Festival de Verão, que já foi informado por outros tráfegos anteriores. É, agora fomos extremamente ofuscados aqui a 900 pés na final, eles estão refletindo a luz exatamente na cabine. Salvador, boa noite. Voo Nuno 70. Pouca na sua escuta. Voo Nuno 70. Contato radar na decolagem. Suba via saída Pouca para nível 370. 370 na Pouca, Voo Nuno 70. No solo 09, direita 121, décima 1. Direita 121, azul 4062. Seu número 4 para aproximação. Provavelmente vai ter que reduzir a sua velocidade para manter essa proa, ok? O favor, está para a sua inicialmente. Controlador, passaria 2228, quando possível, freio de conquista. Passaria 2228? Afirmativo. Vargas. Voo 1098, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Estão no zero, vento 090 graus, 13 nós. Alinhar e decolar na 1098. Bruno 228, acione identificação, chegada a Mari, está autorizado até o nível de voo 080. 080 na Mari, Bruno 228. 3398, após etapa, desça para 2500 pés e voe o Serra Vista 366. Aí, altímetro no 0 no 4. Após etapa 2500, voando o Serra Vista 366, dando 390. Zero, chama em Recife, frequência 16085, alterne 2545. 2685, 2545, boa. Controle Salvador, 60744, 075 para 060. São 3398, retorno para sequenciamento, curve à esquerda, proa 020. Esquerda 020, limita no lock. Não, o ILS está fora. Limite é radial 280 de Salvador. Correto, é 280 de Salvador, 3398. Tan, 3891, desça para 2500 pés, o ajuste altímetro 10 no 4, está autorizado o sinal de nave e a porta brisada. Porta estabilizada, tá 3291. 1228, pode voar em TAP? 328, está autorizado em TAP. Pode em TAP, 1228. Eu ligou no 098, decola. 09. Tan 3398, redução 1709. 1709. 1098, decolou. 098, contato radar, subavia, saída pouca para nível 370. O campo 370, 1098. Salvador 6074, 560. 0074, para 4000 pés, ajuste altímetro no 0 no 4. 4000, 0 no 4, 6074. 3398, seu limite agora é a radial 290 de Salvador. Limite é 290, 3398. 3398, reduzindo para aproximação, desce para 2500 pés, vou encerrar a via do 366, reposto estabilizado sinal de nave, então 3398. Iniciou redução novamente, Serra Vista 366 na proa, desce 2500, Oceané 6074, proa de Serra Vista 368, 368, Oceané 6074. Está presente o 368, 6074. Estabilizado na final do procedimento, Renato, 3291. 91 no Turro, 1 no 8, decimal 900. 295, bom trabalho. Oi, Salvador, boa noite. Da 3891 estabilizado na sinal do procedimento da Renata, 10. 3891, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 139. Pouso autorizado, pista 10, 3891. 2 para 5 mil pés, altímetro no 04. 5 mil pés, 14972. O Xenem 074 autorizado, final RNAVE, pode estabilizar. Autorizado, final, RNAV 10, camarada estabilizado, 10, 10, 4. 1972, piloto de Serra Vitor 368, descendo para 4 mil pés, altímetro 10, 14. Serra Vitor 368, descendo 4 mil pés, 972. 1228, está autorizado até 5 mil pés, ajuste 1014. 5 mil, 1014, 1228. Passarido 2228, Recife, frequência 1260, alterna 288, boa tarde. Boa noite. 2882, 2882, boa noite. Boa noite. Xenem 624, redução para aproximação. Xenem 074, reduza para velocidade de aproximação. 6074, reduzindo. Bono 228, pronto, Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, Bono 228. Oi, apenas para informação, está 38991. Vai aproximar com os faróis de pouso apagados. Tem laser aqui nesse. Agora a posição aqui de 1 para 2 horas. Não sei se é um show ou algo do gênero, está sendo apontado aqui para a aeronave, tá? Nós vamos aproximar bem apagado até os mínimos. A gente já está sendo reportado por outras aeronaves, a gente já está fazendo um reporte aqui na torre, é o festival de verão que está tendo aí do lado da final. Ah, ok, obrigado. Torre de Salvador, porta 3398, estabilizado, é Renan. Então 3398, boa noite, continue a aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista livre. Então 3398. 228, redução 2109. 2109, bom 228. 1972 está autorizado, final RNAVE, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, RNAVE 10, bom 972. Ultraman 6074, estabilizado e avistando. 74, autorizado final RNAVE, torre 1895, voo um pouso. 6895, Oi, Salvador, boa noite, Oceaner 6074, vai ingressar na aproximação final do RNAVE 10. Xenem 074, boa noite, continue a aproximação. Número 2 para pouso, aguarde informação de pista livre. Prossegue e aguarda, 3891, solo 222, libere a direita, chame solo 121, decimal 1. 21, decimal 1, direita, 3398, autorizado pouso pistão no zero, vento 090 graus, 12 nós. Livre pouso no zero, San 3398. Dois, reduza para aproximação, desça para 4.000 pés, está autorizado a terminar a nave, reporte estabilizado. 4.000, autorizado aí, nave, portaria estabilizado, 1.222. 1.972, 2.1.895, composto. 2.95, balanço. Salvador, boa noite, Gol 972, estabilizado a Renave, da 10, 2 milhas, Serra Vitor 666. Gol 1972, boa noite, continue a aproximação, tráfego já avistado, número 2 para pouso, aguarde pista livre. Aguardando, Gol 972. Solo 125, libere a direita, solo 121, décima 1. 1-228, autorizado sinal de nave, desça para 2500 pés, reforço estabilizado. Reparado estabilizado, Gol 9-228. Oxa, 6074, autorizado pouso pistão no zero, vento 080 graus, 10 nós. Livre pouso no 06074. 2-8-2, 1-8, decimal 9-5. 2-9-5, Gol 1-2-2-2, estabilizado. Salvador, Gol 1-2-2-2, tá agora 3.5 do Serra Vitor 3.6. Primeira nave que chamou a torre. Então, o Gol 1-2-2-2 está agora 3 milhas do Serra Vitor 3.6. Gol 1-2-2-2, boa noite. Continue a aproximação, número 3 para a pousa, baixa pista livre. É, Gol número 3 aguardando o disponível, Gol 1-2-2-2. Chame 6074 no solo 127, libere a direita, chame solo 121, decimal 1. Liberando a direita 21.1, ou chame 6074. Informa que na final as luzes ali do show, na vira paralela, elas chegam a atrapalhar um pouquinho. O cliente já está sendo reportado por outras aeronaves e tá, vai ser feito o reporte aqui com a gente também. Obrigado. O 972 também gostaria de complementar a mesma informação do colega. 172, aguarde pista livre. No 972, autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus, no zero mestre. Se ele pouso no zero, vou no 972. No 972, no solo aos 30, libere a direita, chame o solo 121, decimal 1. Pela direita, 121, 1, gol 971. No 228, vento 080 graus, 10 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado pouso, pistão no zero, bom, 228. Gol 1-2-2-2, o solo aos 3-2, libere a direita, chame o solo 1-2-1, decimal 1. Direita 2-1-1, gol 1-2-2-2. 2, tem essa informação. Polo 72, identifique, chegada a mar e desça para 5 mil pés, logística no zero. Confirmando para 5 mil? Sim, 5 mil pés. Para 5 mil vai chegar da mar e vou no 72, 1 a 0 no 4. Boa noite, Rio 5974, desça para 4 mil pés, chegada bom. Um ajuste de 14. Então, número 1. Asa. Não efetuou o RNAV? Fala 74. Após a posição Golf, está autorizada pela GTASA e descer para 2 mil pés.